Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Este programa que vai para o ar às terças-feiras, desta sexta-feira, entre as 8h30 e as 9 da noite. E às sextas, como é fim de semana, traz-vos sempre os melhores hits de dança dos anos 90. E hoje não vai ser exceção. Música de 99 dos Anvil 65, chama-se Move Your Body. Temos que começar a mexer o corpinho para animar aqui a festa. E logo depois vamos ficar com Robert Miles, One on One, o segundo tema desta seleção musical e o segundo tema do nosso Musicália de hoje, desta edição número 154, quem diria. Vamos, pois, à música. Sejam muito bem-vindos à nossa pista de dança. Durou pouco tempo, mas é muito bom. Isn't always blue, as thunder. Sandy, o tema chama-se Bad Boy, e é uma grande, grande música dos anos 90, foi muito, muito dançada. E depois vamos lá ficar com um ritmozinho também bem bom para esta noite de sexta-feira. Quem é que não se recorda de Mr. Fane, tema do Sculpture Beat? Ai, não se lembram? Então fiquem por aí, porque vai tocar logo depois de Sandy com este Bad Boy. Fiquem por aí, eu volto daqui a pouco para as despedidas. Até já! come. She up but wait, I don't know how you grow up. So fiesty, but you don't see liquor boy them coming up much too lazy. No, no, I want a bad boy. No, no, let's play with your toy. No, no, I want a bad boy, the kind of guy for me. Edição de hoje do Musical é com mais duas grandes músicas, duas músicas espetaculares. Uma delas vocês conhecem perfeitamente, se calhar conhecem mais de música clássica, mas esta de clássica não tem nada, mas de dance tem tudo. Música de Orbital, o tema Adagio. Ainda para ouvir uma música que dispensa apresentações, fez muito sucesso nos anos 80 e 90 e ainda faz agora. Quem é que não se lembra de Equador dos Sás? São as duas músicas que vamos ter a edição de hoje do Musical, nesta noite de sexta-feira, 21 de janeiro de 2020. 2011. Fiquem bem, tenham uma boa noite. Já a seguir, há mais um momento de calma na Antena Web. Vou noturno com o Diamantino Teixeira. Fiquem por aí, bom fim de semana. Para buscar los sonidos más.